Control 020, clear to line up and maintain position. Line up and maintain position, runway 10, Control 020. Do 6908, solo 53, livre à direita, me fala 21 decimal 9. 219, boa noite, 6908. Salvador, gol 10098, puxa de acionamento, portão 2. 10098, número 2 no setor, aguarde. Guardar no 08. 90, Salvador, boa noite, Azul 6908, ligou. 6908, Alfa, repórter da Juliette, inicialmente vai manter a posição. Boeing 737-800 da Gol, puxou no 03, bloqueou seu portão. E Alfa, permanecente da Juliette, até apresentar no parque Azul 6908. Confirmando, 6908, vai manter a Juliette. A aeronave da Azul bloqueia, com essa aeronave da Gol, bloqueia o seu portão. Ah, sim, a gente vai manter a Juliette, 6908. Para o ataque do Gol, 970, 37, o PLB, 4 horas, estacionado, Fortaleza. Confirmando, 4 horas e 30 ou 4 horas e 20? 4 horas e 19. 4 horas e 19, 37 a bordo, 037 a bordo, táxi autorizado via Índia e Alfa, no ponto de espera túnel no 95, ajuste no 0 no 2, no 70. De Alfa, ponto de espera no 95, no 0 no 2, ajuste no 970. Via 908, ingresso a Juliette, portão 01, aeronave da Gol já início de táxi para o ponto de espera. Juliette para 01, na 06908. 1098, aguarda autorização para início de pushback. A aeronave vai parquear no 01, depois será autorizada. Aguarde autorização. A gente vai manter a posição, voo na 098. Afirmativo. Completa final do Torre 118, decimal 95. Torre 2895, boa noite. Boa. Da Delta 3152, autorizado Salvador Maceió, via Brusque 58, Orago, DCT após 330 nível, Puca, Jamo, Alfa Romeo Uniforme, decola da 10 esquerda após 5021 no código 1208 controle. Salvador, está 3291. 3891, continua com a estimação, vai dando autorização. Prossegue, aguarda a pista livre, 3891. Airport for 020, Airborne 856, contact Salvador Approach, frequency 120.8. Direto, Airport for 020, boa noite, obrigado, até a próxima. 3891, cheque 3. Baixou e travou. 3891, Embry Pouso, pista 90, vento 0, 70 graus, 069. Autorizado o pouso na pista 10, TAM 3891. Direto Aracaju. Sarapuca, Jamo, direto Aracaju, TAM 3152. Gente, chama pronto, portão 612. Tá, obrigado. Pega a passagem do mesmo ali, mantém cabeceira 10. Pega a passagem ali, mantém 10, voo na hora 70. Uno 098, livre pushback, chama pro táxi. 4 taxi 190 na 2. São 3891, sala 58, livre direito, chame som 21 decimal 9. Livre direito, sala 219. Alfa 3891, 22 à direita, na sua escuta. 3891, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette. Estabilizado. Estabilizou o 972. 972, completa sinal torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, boa noite, voo 972, final 10, baixou, tá bom. Voo 972, continua com a aproximação, aguardando pista livre. Aceita. A 3891, vai manter a posição da sua Juliette, aeronave da Gol, com pintura da Varig, terminando o pushback, bloqueio seu portão ao 02. Aguardando a aeronave da Gol. Vamos portar 0-2. 1-1-1-7-0, decolado ao 0-3-0-0, controle em 2-0-8. Controle 2-0-8, obrigado, boa. 972, livre pouso, piscina 0, vento 050 graus, 05 mais. Tem livre pouso, 972. Decolagem, suba para nível de voo 370, perfil Fuca, Jamos e Par. Fuca, Jamos e Par para o 370, gol 970. Para o passe, gol 90, 9851, 14 a bordo, 250, alternando Recife. 3 a do táxi, vim de Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 0, no 2. De Alfa, no ponto de espera, torre Salvador, 18, 95, 612, gol 10, 92. Observando a aeronave da Gol, com pintura da Varig até o ponto de espera, o TAN 3891, ingresso Juliette, portão 02. Juliette, 02, tráfico traves, ó. Salvador, Gol 1098, boa noite, ponto de espera pronto. 1098, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, Gol 1098. No 5-2? Sim, ativo. Livre no 06, chama ataque. Demarado. 972, follow 03, livre à direita, chame follow 21 décimo 9. Direi com 2 9. Still 020, contact now, receive center 126 decimal 85, if enable 125 decimal 45. 126 decimal 85, enable 125 decimal 45, report call 020, good night. Good night. Puta 3152. Negativo, vai manter a posição 3152. No 972, ingressa Juliette para o portão 11. Atento ao follow me card da Infraero, através do portão 08. Gente, a Juliette 11, atento ao follow me. Através 08, com 972. Decola 04, controle 20 decimal 8. Boa noite. Boa noite, controle, gol 098. 098, boa noite, contato radar na decolagem, gol 370, perfil Pucajamo Aracaju. Pucajamo Aru. No 70, chame Recife 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 126 decimal 85 a primária, a secundária 125 decimal 45. 125 45. 45 final, obrigado. Por nada, bom voo. Depois 6, é isso? Afirmativo, pode iniciar, tá? 3152. Vai iniciar, 3152. contato 3152, 1127, 2050, até Natal. Confirmando 2:50, autonomia? Afirmo. Autorizado até o ponto de espera VN de Alfa, no ponto de espera Turre 198, decimal 95, o ajuste no 092. 092, Universidade, 3895, Antônio, tá 3152. No 098, chame Recife, 126, decimal 85, alternando 12545. 2685, 3152, autoridade da NL de Colapso, 190, vento 0, 10 graus, 03 voz. Liga da Zona Meia, chama o controle no 208. 08, você vê. agora para São Paulo e para São Paulo. Está 3152, boa. Está 3152, boa. Conta radar na decolagem, Cidão 330, perfil Pucajamo, Aracaju. Afirmativo 330, Pucajamo, Aracaju, 3152. Controle, o T3152, pode coordenar o 310 como nível final? Sim, aguarde coordenação com o Recife. Aguardando. Controle. Prossiga. Autorizado nível final 310, está presente voo direto Aracaju. Afirmativo, 310 como final, direto Aracaju da presente, o TAN 3152. Eu vou subir das 3 horas e vou pro Campo Sudeste. Zona 52, chame Recife 126.85, alternando 12545. Ok, a secundária 12545, a primária 126. 85. E eu não copiei não. 85, 85. Ah, agora sim, 2085. Bom serviço aí pra ti. Igualmente, bom voo. 3194, estamos em Santa Francisca, 34, de uma outra, 732, 397, boa noite. Delta. 9037, preparada a Eulia da Morte, vai aguarda a cópia. Da Eulia da Morte, 9037, vai. Zona 70, boa noite, a senhora identificação. Vou na Prodiguna, descarga 2000 pés, ajuste 1012. Mil pés. Autorizado Salvador Guarulhos via rota direta bloque após a peso Luna 0 bridge, o restante conforme rota do plano de voo, decola da pista Luna 0 direita após 340 nível da El Leda Mortiva, saída 5025, código 1208, controle. Chama pronto no portão 09. tráfego a fazer nosso trabalho. Agora você pode ter economia de como nós. Santa 1170, livre de restrição, desça para 2012, autorizada final ILS, rei pista 10 de Salvador, reposta estabilizada. Livre pushback, chama táxi 99037. 9037 para o táxi com 170 a bordo. 4 horas e 3 minutos, alterna Galeão. 170 Galeão, 4 horas e 3 minutos, autorizado o táxi mundial. Quando consultar a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. 0 no 2, ajuste. E a Alfa 295 ou 3170, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, boa. Boa. Salvador, boa noite, Alfa 3170. Alfa 3170, continue a aproximação, reporte com sem embaixada travada. Está embaixada travada. 3170, livre pouso, 190, vento 340 graus, 02 mais. Livre pouso no 03170. Gol 9037. O ponto espera não no 0 para o avisar o cara na gravação. Sou 9037, após passagem do tráfego na final 10, ali mantém. Após a passagem, ali mantém, 9037. Fiz 170, falo 46, vira direito, chame falando 2 anos desse malado. Vai ingressar no 10, gol 9037. Salvador, boa noite, 170, ingressa Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07. Autorizado a decolagem para o gol 9037. Autorizado a decolagem, vento variável com 3 nós, o gol 9037. Livre decolagem, dá o 90 gol 9037. Gol 9037, decolado aos 49, controle 20.8. 20.8, gol 9037, grato, boa noite. Controle ao gol 9037, decolando a Dial. 037, boa noite, contatada na decolagem subão 340, após 2.000 pés fui direto Leda, após Leda Mote Passo. 2000 Leda Motiva, Fabel 340, gol 9037.